mensagem é o nosso compromisso. Projeto que bate forte, jiu-jitsu pra Cristo. É mais que um arm lock, que um golpe bem encaixado. É formação de guerreiro, é formação de caráter. Fazendo nossa parte já são mais de 5 anos. Crianças aprendendo, adulto ensinando. O guerreiro Alisson Lessa, a força vem de dentro. É luta pelo reino, é luta pelo reino. Apagando a ociosidade de jovens da nossa cidade. Dando um golpe certeiro contra a criminalidade. Nas drogas a chave de braço, formando campeões. Diretamente dos tatames para todas as nações. Quantas vezes durante as aulas ouvimos barulhos de tiroteio, mas sabíamos que Deus guardaria os seus guerreiros. Muitas das vezes sem apoio, sem recurso, sem incentivo, mas o Senhor está comigo. E nessa guerra eu insisto. Em memória, Dona Lessa e mestre Sérgio Barreto. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito. Lembramos bem do início do projeto na entrequadra 13 e 15 do Gama Sul. Estou pela fama, é raça e comprometimento. Ver uma criança graduando, esse é o prêmio. Dando oportunidade pra quem o sistema nocauteou. É mais que um esporte, é transmitir amor. É multiplicar afeto onde antes só tinha rancor. É a firmeza compartilhada pelo professor. Fez a passagem de guarda e a pegada pelas costas. Finalizou o combate, dando glória a Deus. Eles estão ligeiros, se vacilar, toma mata leão. Jesus é a proteção, manda o inimigo para o chão. Manda o inimigo para o chão. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito. Jiu-jitsu pra Cristo, esse é o compromisso. Nessa luta insisto, nos jovens acredito.